tenho liberdade, sou livre igualmente o vento. Não precisa identidade, registro de nascimento. Quem tá na terra natal não precisa documento. Eu fiz foi um juramento, me olhando no espelho. Fiquei céu voltando e indo, como couro de joelho. E agora eu não volto mais, nem Deus me dando conselho. Nem apertado no reino, eu vou embora daqui. Chão que comeu meu umbigo, eu fui, mas não esqueci. E voltei pra doar o resto do corpo ao chão que nasci. Pacifique, a vida é maravilhosa. O sono é mais sossegado, a dormida é mais gostosa. E mamãe tá envelhecendo, cada vez mais carinhosa. Como santa ela é bondosa, chega perto e me abraça. E eu sinto no rosto dela o cheirinho de fumaça, do fogo que mãe acende, da carne que mamãe assa. Eu vi que não tinha graça perambular tanto assim. Meus irmãos estão no mundo e o meu pai já levou fim. E mamãe não tem mais saúde pra tá sofrendo por mim. Eu fui, mas voltei enfim, a fim de viver liberto. Minha mala foi desfeita, viajar não dá mais certo. Que a vida só tem sentido se mamãe tiver por perto. Vi que o mundo era um deserto e fui obrigado a voltar. Tem filho que vai e fica e não volta mais pra seu lar. E a mãe gosta mais do filho quando volta pra ficar. Vim disposto a suportar tempo bom ou tempo ruim. A TAM, a VASP, a VARG, Gontijo, Itapé, Mirim irão quebrar brevemente se dependerem de mim. Terei revolta. Nunca mais eu deixo a casa. Mamãe nunca mais se falta. E o prazer da minha ida foi redobrado na volta. Mãe pegou e não me solta. Tô rico assim de prazer. Não vou mais andar no mundo, mesmo eu cansei de sofrer. E voltei pra findar a vida onde eu comecei a viver. Voltei também pra comer a fava e cuscuz de milho. Pra rever a mesma casa, o portão e o cachilho. Que a família é a mesma e eu sou o mesmo filho. Sextilhas maravilhosas, né? Com os poetas Zé Cardoso e Ismael Pereira. Deixa eu mandar um abraço pro poeta Antônio Venâncio e a esposa dele, a dona Zeneide, lá na Sorocaba. Um abraço para esse casal que escuta a gente. Obrigado pela audiência. Abraçar nosso amigo Benedito Facundo e toda a sua família no bairro Padre Paulo, seu Jaime Davi, os filhos, netos, seus amigos aí do bairro Nossa Senhora de Fátima. Alô, Lourdes Garcia, um abraço. Luiz Marinheiro, dona Zuíla, um abraço. Obrigado pela audiência. Para só os amigos do Canindezinho também, que escutam o programa. O Pedro Souza e família na Praia Grande, São Paulo. Zé Nunes, lá na Guia. Um abraço para o Zé Nunes, gente boa, né? Abraçar também os amigos da família Timóteo aí nos sítios Cajazeiras, Barra da Onça, Cachoeirinho, Ponta da Serra. E a todos os ouvintes do programa, obrigado pela audiência. Abraçar o poeta Antônio Ponto, lá na região de Sobral. Um abraço, poeta. O Severino Inácio, lá no Mossoró. Zé de Rosa Maria, Raimundo Lira. Abraçar o poeta Zezinho Rodrigues, lá na Pedra Branca. Chico Chagas e a família Independência. Zé Milson Ferreira e família no São Miguel Paulista, São Paulo. e João de Oliveira em Quixadá, e também quem está lá em Quixadá ouvindo a gente, já ligou dizendo que está, mandou um áudio aqui, está ligadinho no programa, é o poeta Erasmo Barreiro. Um abraço, meu poeta, obrigado pela sua audiência valiosa, viu? A boa sextilha é maravilhosa, você falou que é boa e é boa mesmo, viu? Um abraço ao poeta Erasmo Barreiro, a todos os poetas de Quixadá, viu? A audiência do Erasmo Barreiro é certa. Então, abraço a todos os nossos amigos e agradece a todos pela audiência. Deixa eu abraçar a turma boa também do Canindezinho, seu Antônio Tatira e a família, nosso amigo Manuel Mariano, poeta Luiz Cabral. Um abraço a todos esses ouvintes do programa. Alô, João Fertel e família aí no bairro César Carlos, Vicente Machado e a esposa na Boa Viajinha. Os ouvintes do programa, obrigado pela audiência. Vamos trazer mais cantoria. Agora é os irmãos Silva, o Jefferson Silva e o Jairo Silva. Eles cantam aí a modalidade Casa de Taipa. Alce, pó e vara não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. Casa de taipa de barro, cipó e vara não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. Estou feliz na cidade de Jijoca, onde a viola toca e a gente canta baião. É desse jeito lá no meu interior, o artista é cantador, o repente é atração. Casa de taipa de barro, cipó e vara não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. Casa de taipa que nasci e fui criado, onde meu pai no passado me criou com meu irmão. Mas nossa casa de pé hoje não está, que a gente saiu de lá e o tempo botou no chão. Casa de taipa de barro, cipó e vara não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. Eu me criei no Nordeste brasileiro, numa casa sem banheiro lá na minha região. De vez em quando pra de trás da moita eu ia, e só não digo o que eu fazia, que é falta de educação. Casa de taipa de barro, cipó e vara não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. Eu me criei numa casinha de barro, meu pai até tinha carro, mas era carro de mão. E meu dentinho de leite que amolecia, mamãe arrancava e dizia assim: morão, morão. Casa de taipa de barro, cipó e vara não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. Eu de Viagra nunca precisei de ajuda, minha esposa está buchuda, feliz com a gestação. O parto dela é vovó quem vai fazer, e quando a menina nascer vai se chamar Conceição. Casa de taipa de barro, cipó e vara não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. Eu me criei no Nordeste brasileiro, meu pai não me deu dinheiro, mas me deu educação. Meu velho pai trabalhou feito um escravo, não possui nenhum centavo, mas nunca foi na prisão. Casa de taipa de barro, cipó e vara não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. No Piauí foi grande o meu sofrimento, levei coice de jumento e trabalhei que só um cão. Já subi serra enfrentando sol e brenha, atrás de feixe de lenha pra mãe cozinhar feijão. Casa de taipa de barro, cipó e vara não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. Eu me criei no sertão andando a pé, onde a voz mais alta é a fala da precisão. Em um casebre no sítio do Ceará, que político só vai lá em período de eleição. Casa de taipa de barro, cipó e vara não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. da minha infância, parece que estou vendo mamãe botando remendo no fundo do meu calção. Que calça nova, Pampebre nunca comprou, vesti uma que ficou perdida pro meu irmão. Casa de taipa, de barro, cipó e vara, não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. Casa de taipa, lugar que ouvi seresta, onde eu ia pra uma festa se pai desse permissão. Bebia cana toda vez que eu saía, o santo também bebia, mas eu caía no chão. Casa de taipa, de barro, cipó e vara, não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. A minha mãe parece Dona Raimunda, uma mulher oriunda dos cafundós do sertão. Quando eu xingava, mãe de paciência pouca, batia na minha boca, dizendo de respondão. Casa de taipa, de pau, cipó e vara, não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. Eu sou matuto, meu vício é a viola, nunca pisei numa escola e faço nome com dedão. Mas sou feliz porque vivo honestamente, não invejo o presidente que rouba a nossa nação. Casa de taipa, de barro, cipó e vara, não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. É João Batista, o meu pai até agora, hoje em dia quase fora dessa nossa profissão. Mas antes dele pisar lá no Piauí, andou muito por aqui, hoje eu tô na região. Casa de taipa, de barro, cipó e vara, não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. E os irmãos Silva cantando em modalidade Casa de Taipa, né? Um abraço do vídeo do programa, obrigado a vocês pela audiência. Um abraço aos amigos aqui da cidade e também do interior. Amigos aí dos municípios de Quixeramobim. Fala em Quixeramobim, um abraço ao casal Valdeni e Dona Eulene nas Pedras Altas, Quixeramobim. Abraço a turma boa de Pedra Branca, de Madalena, Itatira, Canindé, Santa Quitéria, Monsenhor Tabosa, Tamboril, Independência, toda essa região, né? Abraçar os poetas aqui da região. Alô, poeta Vicente Machado, poeta Antônio Venâncio, João Félix, Luiz Cabral, Adão Fernandes, Chico Alves, Antonino Shoa, Chico Shoa, Chico Eloy, um abraço para toda essa gente, né? Jerônimo Machado aí na Vale da Ipueira também, um abraço, viu? Todos os cantadores da Vale da Ipueira, um abraço e agradece pela audiência. Vamos trazer um comercial no programa. Comunicado de Ciro, jamais esqueço o segundo. A Farmavet nasceu pra ter moral nesse mundo, situado em Boa Viagem, atendendo a todo mundo. E o melhor veterinário é Dr. Ciro Facundo. E para que a saúde do seu gado se renove, vá na rua José Rangel de Araújo e comprove. Se você estiver distante, ligue que o Ciro resolve. 34-27-17-49. De canção e improviso. Programa de Canção Improviso, são 17h46, em Boa Viagem, cidade do Sertão Central. Alô, Erasmo Barreiro, um abraço, poeta. João de Oliveira, Antônio Ponte, lá em Sobral, também não perde programa. Um abraço, poeta. O Severino Inácio, lá no Mossoró, também ligadinho na Liberdade, ouvindo de Canção Improviso. Vamos trazer aí Paulo de Iguatu cantando de sua autoria, Garota do Lixão. Nosso encontro casual foi na praça da matriz. Ela usava roupa simples, estava linda e feliz. Algo nela me encantou, eu não pude me conter. E a chamei pra conversar, pra gente se conhecer. Perguntei qual o seu nome. Ela com tanta meiguice disse meu nome é Letícia, mas só me chamam Letícia. Encantado perguntei, você tá amando alguém? Ela me disse sorrindo, eu nunca tive ninguém. Mas também já foi dizendo, agora tenho que ir. Amanhã vou trabalhar, já tá hora de dormir. Eu falei, lhe levo em casa, só pra gente ir conversando. Ela disse, não precisa, eu prefiro ir caminhando. Eu falei, me dê seu número para a gente conversar. Ela disse, infelizmente, eu não tenho celular. E ao seu local de trabalho, me diga se posso ir. Na hora do seu almoço, se você puder sair pra irmos ao restaurante. Ela respondeu, não posso, meu trabalho é no lixão, muitas vezes nem almoço. Com um sorriso tão doce, só acenou e saiu. Ela virou as costas, meu coração se partiu. Dois dias depois eu fui ao lixão lhe procurar. Lá me disseram, Letícia, não veio mais trabalhar. Todo dia volto lá, vou ficar nessa missão, até um dia encontrar a garota do lixão. Todo dia volto lá, vou ficar nessa missão, até um dia encontrar a garota do lixão. Valeu, alô poeta Zé Milson Ferreira e família lá em São Miguel Paulista, São Paulo. Poeta que andou o final de semana com o Charles Gomes, né? Lá em São Paulo. Um abraço, poeta. Abraçar ao Pedro Souza e família lá na Praia Grande, São Paulo. Baixada Santista, um abraço a essa gente aí que escuta o programa de canção e improviso. Obrigado a todos pela audiência, viu? Eu dedico as atrações do programa Turma Boa de Barreiras Brancas, lá de Guajiru. Você aí de Santa Terezinha, Cachoeirinha, toda essa região, um abraço. Obrigado pela audiência. Abraçar a Turma Boa também do distrito de Ipiranga. Vamos trazer um poema no programa, muito bom também, né? É de Vem da Paraíba, Vem já de saudosa memória. Quem canta é Zé Eufrásio, Paraíso de Amor. O teu olhar me domina, teu riso me catequiza, tua fala me conforta, teu beijo me suaviza. E se me tem amizade, se me amar sem falsidade, amor melhor não precisa. As tuas faces coradas é de imagem perfeita, as sobrancelhas macias, teu lindo semblante enfeita. Só matarei meus desejos quando me afogar nos beijos da tua boca bem feita. Maltrato, relendo tuas cartinhas, lembrando nosso contrato. Devido tuas demoras, eu passo horas e horas só beijando teu retrato. Leio o peito beijo e guardo as cartas e aguardo a tua chegada para amenizar um pouco esta saudade malvada. Ausente ninguém suporta, vem meu benzinho e conforta minha alma apaixonada. Tem o perfume da flor, teus beijos têm mais essência, teu corpo tem mais calor, teu gesto é um paraíso, com beijo, carinho e riso, você me mata de amor. Quando os meus olhos te avistam, minha alma pulsa no peito, com fé e com a esperança, com o amor puro e perfeito. Aí imagino na mente como é que um vivente sente paixão deste jeito. Minha alma solta um sorriso, cada beijo é um abraço, porque quem ama é preciso para salvar os amores do mundo dos pecadores. Também há um paraíso. Aí sentamos juntinhos para sentirmos calor, face com face colada, chega até muda de cor. Beijos e risos trocamos, naquelas horas estamos num paraíso de amor. Beijos e risos trocamos, naquelas horas estamos num paraíso de amor. Você está ligado na Rádio Liberdade AM de Boa Viagem, ouvindo o programa de Canção Improviso. Um abraço, amigos, ouvintes do programa. Alô, poeta Gilvan Alves, lá no Riacho dos Porcos. Um abraço, poeta. Abraço aos poetas aí da Vale da Ipueira. Passarinho, Agostinho, Mané Ponte de Lima, toda essa gente. Jerônimo Machado, o Jurandir Lobo na Pitombeira e o Idelvan Cavalcante na Taperinha. Um abraço aos amigos aí da Taperinha, Santa Vida, lá do Poço da Cruz, Jordão, Juazeiro, Rosílio, lá no Bom Jesus. Um abraço ao nosso amigo João Preto, também ao Clóvis Venâncio e o Antônio Venâncio, é na Sorocaba. Nosso amigo Mateusão, lá no Bom Jesus também. Um abraço, né? A gente dedica as atrações de programa aos amigos dos bairros da cidade aqui, bairro Lé Rosa, lá do Tibiquari, Boa Viajinha, Floresta, Vale do Canto, Padre Paulo. Padre Paulo, a gente abraça o nosso amigo Benélio Facundo e a família. Jaime Davi e família aí no bairro Nossa Senhora de Fátima, turma boa aí do Alto do Motor, Alto da Queiroz, no Recreio. Abraço Zé de Melo, abraço todos os amigos aí do Recreio, alô Nildinho, alô Tião, um abraço. Os amigos lá da Ponte Nova, também da Vila Azul e Vila Holanda. Para todos que estão na sintonia da Rádio Liberdade, um abraço, obrigado pela audiência. Vamos trazer outra canção no programa, certo? Vamos dedicar ao Zé Nunes, é o Zé Nunes dedicando aí para alguém, viu? Canção bonita de Antônio Hélio, com o mesmo Não Me Mate de Saudade. Meu amor, você precisa, acredita que eu te amo. E essas lágrimas que derramo, juro que são por lhe amar. Muitos não entendem, dizem, homem que é homem não chora. Mas por quem a gente adora, não faz vergonha chorar. Vive triste triste, porque você foi embora. Se eu pudesse, estava agora nos seus braços, meu amor. Por não poder, sofro e choro, porque sem lhe ver, querida, vivo mais sinto que a vida sem você não tem valor. Não consigo lhe esquecer. Juro que por não lhe ver, de saudade estou morrendo. Nossos corações se amam, somos dois apaixonados, mas vivemos separados, por isso estamos sofrendo. Mas você jura que não, não me trai com outro alguém. Eu também lhe digo mesmo, só quero você comigo. Não pretendo e nem consigo lhe deixar por mais ninguém. Eu nasci pra lhe querer, meu amor, venha me ver, agora ou quando puder. Pra eu lhe dizer em nome deste amor que não tem fim, que a não ser você pra mim, não existe outra mulher. Estou sujeito ao desprezo, vivo como um pássaro preso, sem direito à liberdade. Já que você tem mais chance de me ver, mulher querida, vem da vida, minha vida, e não me mate de saudade. Já que você tem mais chance de me ver, mulher querida, vem da vida, minha vida, e não me mate de saudade. Aí, canção bonita, não me mate de saudade. Um abraço a todos os nossos amigos, por hoje é só, o tempo passou rápido, viu? A gente promete voltar amanhã a partir das 17 horas e 30 minutos, se o Criador nos permitir. Esta longa de graça.